Aí, DJ Rony Moreno, mete o som, põe som, aperta o play, meu DJ! DJ Só uma federa, mas escuta o que eu digo. Aponto viado, que bom que seu amigo. Aponto viado, que bom que seu amigo. Aponto viado, que bom que seu amigo. DJ Rony Moreno, dando um show. Batalha! Thank you.

senta por cima. E o DJ vai te pegar. DJ Rony Moreno. Agora toma, não adianta tu contar, menina. Agora você vai sentar. Com tapinha na potranca, bum, ela balança e o chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca, bum, ela balança e o chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Tapinha na potranca, bum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca, bum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. É DJ moleque, DJ Ronaldo Parecia, de Castanhal para o Pará. Você vai sentar por cima, e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Com tapinha na potranca, bum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Na potranca, bum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora vai ajeitar. Aí, DJ Rony, manda mais uma! Aperta o play, meu DJ. Mega Príncipe Negro. Ele se doando na voz, agora eu quero ver as novinhas dos bairros. Alô, Melri. As novinhas do Guamá, as novinhas do Juruna, as novinhas do Pará, as novinhas do Aurá. Agora vai ajeitar. Quicando, quicando, quicando, quicando, quicando, quicando, quicando, quicando, quicando, quicando, as novinhas do Cui, as novinhas de Quaraci, as novinhas do Tenoné, as novinhas do Tapanã. Vai, vai com o bumbum, tam, tam, vem com o bumbum, tam, tam, vai, mexe o bumbum, tam, tam, vem, mexe o bumbum, tam, tam, vai, mexe o bumbum, tam, tam, vem, mexe o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum. As novinhas do Barreiro, as novinhas da Sacramento, as novinhas da Cabanagem, as novinhas do Sideral. Vinha aqui na favela, pra sentar no grau. As novinhas do Jadelândia, as novinhas da Aguazina, as novinhas do Distrito, as novinhas de Marituba. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda.